és o meu refúgio, meu Deus, meu Pai em quem confio. Senhor, tu és o meu lugar seguro, meu lar, meu conforto e meu abrigo. Senhor, tu és a minha alegria, tu és o Deus que segura a minha mão. Senhor, tu és a minha rocha viva, tu és o Deus da minha salvação. E eu não sei pra onde preciso ir a não ser o teu precioso altar, tua voz de amor, teu ouvir e teu chamar. O teu me recompôs dia a dia, tua bênção, tua exortação, o teu amor, o teu perdão. Glória a Deus, porque Ele me refaz, porque Ele satisfaz, porque mudou a minha vida, porque me faz de novo, porque chamou seu povo. Nasceram só à meia-noite e não só ao meio-dia. Senhor, tu és o meu refúgio, meu Deus, meu Pai em quem confio. Senhor, tu és o meu lugar seguro, meu lar, meu conforto e meu abrigo. Senhor, tu és a minha alegria, tu és o Deus que segura a minha mão. Senhor, tu és a minha rocha viva, tu és o Deus da minha salvação. E eu não sei pra onde preciso ir a não ser o teu precioso altar, tua voz de amor, teu ouvir e teu chamar. O teu me recompor dia a dia, tua bênção, tua exortação, o teu amor, o teu perdão. Deus, porque Ele me refaz, porque me satisfaz, porque mudou a minha vida, porque me faz de novo, porque chamou seu povo pra ser só à meia-noite e não só ao meio-dia. Glória a Deus, porque Ele me refaz, porque me satisfaz, porque mudou a minha vida, faz de novo, porque chamou seu povo pra ser só meia-noite e não só ao meio-dia.